098, Natal, copia o 370. Copiamos. Bono 098, Natal, nível 37 autorizado, aerovia Pesulo 10, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5402, controle 129, decimal 45. A 098, autorizado Natal, nível 370, aerovia Pesulo 10, saída Puca, transição Zipar, o 402, controle 2945. Red Bull 1098, portão 2, chame pronto, pushback, sonamento. Portão 2, chamaria quando pronto. Salvador Tower, good night, Papa Papa November India Victor. Good night, November India Victor. Report 5 miles out of runway 10. Report 7 miles out of the runway 10, November India Victor. November India Victor, 5 miles out. November India Victor, Vietland, runway 10, wind 090 degrees, 07 knots. Vietland, runway 10, November India Victor. India Victor on the ground at 42, call on 200, no line up. Para o taco, gol 1170, com 2,5 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Fortaleza. 8 Índia Alfa, ponte pela 2,1895, altímetro 10 no 4, bom voo e boa noite, gol 1170. Uma ótima noite, Índia Alfa, ponte pela 10895 no 0 no 4, altímetro 1170. Valeu. Boa noite, gol 1170, pronto no ponto. Boa noite, gol 1170. Alinda, cola pista 10, vento 090 graus 079. Alinda, cola 10, gol 1170. Boa noite. Victor, turn left, taxi Juliet, cross the apron number 1 and report on the taxi Lima to proceed your taxi. Ono 1170, Deploy 44, chama controle 12945, bom voo. 12945, uma ótima noite, gol 1170, boa. Taxi Lima, 9 Victor, and after turn right on the taxi Mike, and call me to enter taxi Quebec. runway 17, then after taxi Papa until apron number 5, have a good night. Stand Alpha, ponte esfera 218-95, altímetro 1014, bom voo, boa noite, voo 1098. Stand Alpha, ponte esfera 2195, boa noite. Salvador, boa noite, no Chagar 6258, na final, estamos no localizador da 10. Boa noite, Chagar 6258, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardamos, 258. Chagar 6258, livre pouso, pista 10, vento 80 graus, 0 meia 12, 19. Pouso 1 no 0, 0098, decolou 54, chame o controle 129.45. 945, boa noite. Ah, 098. Boa noite. Quatro, 221, no Confins, boa noite, Confins, copiou 360. 421, autorizado Confins, nível 3620, aerovia Pesolo no meia, decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após Bridge já intercepta Pesolo no meia, aciona 5176, controle 129, decimal 45. Perfil da Dael, Dael, Leda, Leda Bridge, né, intercepta Pesolo 196, 5176, transforma 129.45, é o controle de frente. Então 8, eu chamo pronto, pushback, sonamento azul 4221. Sente com 221. Sinei aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Chana 6258, solo 56, livre à direita, chama 219. Do 6908, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 071. Autorizado pouso do 6908. Juliette, bordão Salvador, boa noite, tá 3895, 2 milhas, Índia Serra. Gente, tá 3891, continue a aproximação, número 2 para pouso. Valeu. Do 6908, solo 59, livre à direita, chamando 219. boa noite, taxi livre Alfa, após quilo, pátio 3, pátio 3, posição 07 do pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa. Lua pouso, pista 1-0, tá? 3-8-9-1. Salvador, boa noite, é o Gol 972, vai passar o externo do Machado travado. Boa noite, Gol 972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando o 972. Salo 01, livre próximo à direita, no 219. Direita, 1219, 3891. Salvador, 1952. Cheguei na coordenação do meio de 0 10 de Maceió. Salvo Salvador, 3891, uma boa noite. 091, táxi livre Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette pro 02, 3891. Boa noite, tá 3152, copia o 330 para Maceió. 330, copia. Maceió, nível 330, está autorizado, aerovia Peruísque 58, até Orágua, após Orágua, direto Maceió, decolando a 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5406, controle 129, decimal 45. Autorizado, nível 330, Maceió, da 10, a primeira curva esquerda, Caracaju. 406 é o transponder, 129-45 e a rota autorizada é a Alperice 8 da posição Orágua, pode voar, Marcelo, direto. Correta, trânsito 2, portão 62, deixa-me pronto, pushback, acionamento. Camarada, Salvador, é 242-28, livre, Azul 4221, não chame táxi. Táxi via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. 972 e mantenha a posição antes da Juliette aguardando. A gente mantém antes da Juliette 942, 972. Ativo, portão previsto 09. Principal após Índia e Alfa, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 4, boi, boa noite, azul 4221. Observe a passagem do inglês azul, após prossegue portão 09 e no através do portão 07, fica atento ao veículo Follow Me. Portugal 020, information is Charlie, and ready to copy to Lisboa, flight level 370. Okay. 020, clear to Lisboa, nenhum voo para Tango, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that, via Upper November 873 until Intol position. After Intol, according flight plan routes, departure from 1010, after departure left turn, Puka departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, scope code 5411 and control departure frequency 129.45. Portugal 020 is clear to destination Lima, Papa Papa Tango, flight level 370. Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, Intol, flight level to destination. Departure from Salvador left turn, Puka departure, depart transition, spot 5411, departure frequency 124, correction 129.45. And we are requesting flight level 350 initial. Everybody's correct and stand by to change flight level, we're about 020, just 1 minute. Tá bom. Salvador, eu tenho 315206, pushback e acionamento. Fazer passagem da guarda, banco secreto da Gol, coordenação tá 352, após está livre, chama táxi. Após, puxa, aciona, chama táxi, 3152. 40, linha 2, é 3000 do externo. 4602, Lipouso, Pista 0, vento 090 graus, 06 de nós. Sérgio Lipouso, Azul 4062. Finish all comes out of 3, 5, 0. Ok, Portugal 020, come ready, push and start. Olá. Externo, baixar as travadas do 4062. Paciente, azul 4062. Azul 4221 na Lima Tempe, estou no zero. Zero 62, fala 14, direito 1219. 19. Dia Alfa, Ponte Espera, Torre 198, decimal 95, altímetro 104, bom voo e boa noite na 3152. 059. Boa noite, Azul 462, táxi livre Alfa, pois próxima esquerda via Kilo, ingressa Pátio 3. No pátio 3, atento ao balizador, a posição prevista do pátio 3, a posição 08. Alfa Kilo, ingressando Pátio 2, aguardando uma posição. Foi de Pátio 3, aguardando a do 40. Era. Quatro, dois, dois, um, no decolou, 1 no 7, chama controle, 1 no 2, 9, 45. 2945, obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, até. Oi, Salvador, boa noite, Stan 3152, aproximando o ponto espera 1 no 0. Boa noite, Stan 3152, alinha e decola, pista 1 no 0, vento 08, 0 grau, 059. Alinha e decola 1 no 0, Stan 3152. No 52, decolou 19, chame o controle 129, decimal 45. 2945, bom trabalho, 3152. Obrigado, bom voo. Salvador, boa noite, 1868. Boa noite, Gol no 868, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 059. Vento, 0 pouso, 868.